retrata nosso ponto de vista cultural. Aquelas bandinhas pensam que estão fazendo cultura. Estão mais interessadas em pegar o cachê, em pegar a graninha, em tocar em MTV. E estão pouco preocupadas com a sua forma de expressão. Foda-se a MTV! Nha, nha, nha, nha, nha. Valeu, pessoal. Obrigado aí.